Alô? Desculpe-me, mas no momento não posso atendê-lo. Deixe o seu recado depois do sinal, que assim que eu puder, retorno à sua ligação. Obrigado.